embriagado de amor. Agora tanto faz, cerveja ou uísque pra curar a dor. Eu apostei tudo e não ganhei nada. Eu apostei certo na pessoa errada. E agora veja no que foi que deu. Com o passar do tempo, cê se arrependeu. Vai chorar mais do que eu. Joga a mão pra cima de vocês agora, vai. O mundo dá voltas, eu quero ouvir. Me perdeu, então chora, chora. Errada. O nome dele é Doriva Produções. E agora veja no que Gilson Produções. Passa do tempo, cê se arrependeu. Vai chorar, joga a mão pra cima de vocês agora. Cadê a gandua de vocês? Pode ser mais forte, mais forte. Canta bem forte, eu quero ouvir quem é fã no Sem Retoque, pra ficar bonito, vai! Você, que cego em tiroteio, joga a mão pra cima que eu quero ouvir vocês, hein? Sonorização.